Começa agora, programa do Carlos Pitti. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa, dá vontade de secar o mar e fazer um só continente. E a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados de uma boa, dá vontade de secar o mar e fazer um só continente. Que a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Alô, meu povo. Alô, Rede. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Pra dezenas e dezenas de rádio a partir de agora em toda a nossa rede. Programa Carlos Pitti. Aqui tem moda sertaneja, meu povo. Como é que você tá? Tudo beleza? Tudo na paz? Tranquilão? Então tá bom. E você, menina? Tudo beleza aí? Tudo lindona? Então tá bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E vamos junto na próxima hora. Vamos tocar muita música boa aqui? Vamos. Vamos trazer novidades do mundo sertanejo aí? Vamos. Vamos atender você? Vamos tocar modão? Vamos tocar lançamento? Vamos que vamos, moçada. Deus no comando, sempre à frente da gente. E a gente vai com tudo aqui na sua rádio, beleza? Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência também. A você que acompanha meu trabalho, acessa o blog oficial, site, palco MP3, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, muito obrigado. É só procura lá, Carlos Pitti, Carlos Pitti Oficial, ou programa Carlos Pitti. Lembrando que essa semana foi lançada a nossa fanpage do Carlos Pitti Oficial no Facebook. Então procura lá, fanpage do Carlos Pitti, é facebook.com/Carlos Pitti Oficial. Bora que bora? Bora então, vamos começar? Assim, ó, mandando ver, desenrolando, meu povo. Desenrola, Carlos Pitti. Ô, mundo! Lindo demais! Vai! Parei, tô dando tempo pra mim. Cansei, você na minha cola. Já siga, sempre grudada em mim. Esse amor banal. Tira o pé do João, vai! E do nada você vem. Diz que tudo vai mudar, vai sim. Tô pedindo, como é que é? Segue o teu caminho, sai da minha vida. Pega o teu rumo, esquece de mim. Vê se dá um tempo, sai da minha sala. Cansei do seu amor, desenrola. Segue o teu caminho, sai da minha vida. Minha sola, cansei do seu amor. Desenrola, segue o teu caminho.

Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti na rede. Beleza, moçada? Fala, fala, Miroca. Oi, Carlos Pitti. Tudo bem, pessoal? Bom, BBB. Bom, bonito e barato? Não, bom, bonito que é uma beleza. E aí, muitas novidades? Pois é, Pitti. Essa história de que o ano no Brasil só começa depois do carnaval é mentira, viu? O pessoal tá se mexendo e tá começando bem antes do carnaval. Ou o carnaval que tá tarde esse ano, né? Não sei. É verdade. Nós é que sabemos que já estamos na luta, né? Bom, eu tô sabendo que tá cheio de DVD saindo aí. Como é que é? Conta aí. É, o primeiro que já tá aí aparecendo nas paradas é o do Leonardo, que tá divulgando o primeiro trailer do novo DVD dele, que marca os 30 anos de carreira. Ele gravou em dezembro em Goiânia e canta a história dele desde o início da carreira, os sucessos, tudo que ele passou, ele canta nesse DVD. Tá bonito, tá bonito. Com certeza, e tem muita música boa, né? Tanto do Leonardo quanto do Leonardo, né? Após o falecimento do Leandro aí. Tem participações especiais? Tem sim. Tem Eduardo Costa, Cristiano Araújo, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Zé Ricardo e Thiago e Bruno Marrone. Show de bola! Que venha, vamos aguardar, o trailer já tá pronto, já tá rolando e logo logo a gente vai saber tudo, né? Vamos assistir e escutar também. Quem mais? Quem vai gravar DVD também esse mês é a dupla Munhoz e Bariano em Presidente Prudente, no interiorzão de São Paulo. Vai ser lá dia 22. Pelo menos uma notícia boa, né? Na semana passada, retrasada, a gente falou uma notícia não agradável. Agora é uma notícia boa, né? Notícia boa. E bom também que o Luan Santana e o Thiaguinho vão estar participando do DVD de Munhoz e Bariano. É verdade. O primeiro DVD, assim, que o pessoal tem gravado ultimamente, mas a coisa pequena, intimista, assim, né? Agora vai ser um estádio. Vai ser aí aproximadamente 45 mil pessoas. É o que eles estão esperando. E para entrar, basta 1 quilo de alimento. Bacana que eles ainda vão fazer uma ação social. É verdade. Quem mais? No comecinho do mês que vem, finalmente, quem vai gravar o DVD é a dupla Taeme e Thiago, marcando a estreia em audiovisual do novo parceiro da Taeme, o Thiago Bertoldo. Lembrando que o Thiago era do grupo Tradição, né? E que agora assumiu o lugar do Thiago, que era o outro Thiago que saiu, né? Eu acho que a Taeme saiu ganhando, cá entre nós. E o Thiago, que, antigo, que não me escute, mas eu acho que ela saiu ganhando. Bom, o DVD deles vai ser aqui em São Paulo, vai mesclar músicas animadas com o romantismo que caracteriza a dupla, né? E claro, vai ter a participação dos patrões Fernando e Sorocaba. É verdade, que manda na bagaça, né? Vamos lá, e pra fechar? Pra fechar, quem ligou pra nós essa semana e convidou a produção toda do programa pra assistir a gravação do novo DVD foi o Melo, produtor da banda Danúbio Azul, nossos queridos amigos lá do Rio Grande do Sul. Alô, Melo! Alô, família da Nube Azul! Já estiveram no programa, já estiveram aqui em São Paulo, né? A nossa produtora já fez trabalhos, sempre tá fazendo uma parceria bacana com a banda da Nube Azul, né? Isso aí, eles são muito gente boa e vão gravar dia 16 de maio em Criciúmal, no Rio Grande do Sul, cidade deles. E nesse DVD eles vão fazer uma mistura de músicas novas com os sucessos deles de sempre, né? E sabe qual é a novidade? Ah. Vão regravar Cinderela. Sabe quem é o autor? Sei, conheço o cara. Conheço o Oscar. Carlos Pitt e William Santos, os autores de Cinderela, e o Melo me falou também que essa música é uma das preferidas do público deles hoje, graças a Deus, né? É, segundo os meninos, quando estiveram aqui, diz que a música criou pernas sozinha, criou asas e foi puxando a banda, viu? E pode ser que também entre mais uma inédita do tal do Carlos Pitt, você conhece ele? Conheço. Então vamos torcer que, além de Cinderela, entre mais uma música inédita, composição minha, nesse DVD super legal da Nube Azul, ok? Isso aí, um abração pra eles. E posso pedir uma coisa? Pode, deve. Tô com saudade da Cinderela, a sua música. Dá pra tocar pra nós? Agora mesmo. Falou, Miroca! Beijo, até a próxima! Da Nube Azul Cinderela! Programa Carlos Pitti. Seus olhos têm a cor do céu, azul da cor do mar. Seus lábios têm o gosto do mel. Adoro te beijar. Tua pele tem cheiro de flor. Divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando em mim. Cinderela, que coisa bela. Teu corpo tem a forma do meu violão. Flor tão linda de primavera. Eu quero te ter ao meu lado. Cinderela,

mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro ou se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha. Mulher pro lepo, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha. Mulher pro lepo, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha. No lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha. No lepo, lepo. Programa Carlos Pitty. É isso aí, meu povo, vamos que vamos, vamos que vamos, moçada. Aqui, programa Carlos Pitty, aqui na sua rádio. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo legal? Obrigado pelo carinho. E o nosso programa bombando por esse Brasilzão todo, né? Muita gente ligado com a gente, curtindo o nosso programa Carlos Pitty. Quer ver? Olha só, a Michele Fernanda de São Paulo, a Rosana Helena de Pratápolis, Minas Gerais, o Vitor Rino de Ceará, lá no Ceará, né? Lá no Ceará, não é de Ceará, mas é lá no estado do Ceará. A Cássia Regina Funes de Pato Branco do Paraná, o Paulo Adriano de Coronel Vivida Paraná, a Bruna Lafuente de São Paulo, a Kathleen Antonioli de Curitiba, o Santo Slickman de Braço do Norte, a Priscila Garcia lá no Rio de Janeiro, continua lindo, meu povo. Um abraço a Josânia e o Valdir Cavazin de Coronel Vivida no Paraná, o Gleison Martins de Maracanaú no Ceará, alô Ceará com tudo, hein? O pessoal de Iguatu que também não pede nunca o programa, e muita gente de Iguatu nos adiciona nas redes sociais, procura a gente também, né? O Billy Silva de Farroupilha, Rio Grande do Sul, tchê! O Roberto Augusto de Pirapora do Bom Jesus, a Fernanda Farias de Chopinzinho no Paraná, o Bruno Nogueira de São Paulo, tá ligado? Se viu? Quanta gente ligadinha com a gente no programa Carlos Pitty em toda a nossa rede. Quer que eu mande um abraço pra você aqui? Então vamos lá, e manda um e-mail pra mim, programa@carlospitty.com, programa@carlospitty.com, ou você também pode fazer parte da nossa fanpage Programa Carlos Pitty Rede, ou ainda a nossa fanpage oficial é facebook.com/carlospittyoficial, e eu vou mandar um abração pra você. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Vamos trazer, vamos que vamos, vamos que vamos, moçada, mais música. Ah, vou trazer as músicas que eu componho e eles gravam. Essa música vocês já ouviram comigo, autoria minha, do André Morales, e que ele também está lançando agora no seu trabalho, o cantor Tiago Santos, de São Paulo. Alô, Tiago Santos, a saudade aperta. Lançamento com o Tiago Santos aqui na rede do programa Carlos Pitty. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, mas o que me atormenta. O vento forte sopra na janela e na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio, desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão restou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu sonho pelas ruas e de saudade sua eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia. Sinto sua falta, eu bebo noite e dia. Não volta para mim, eu tô sofrendo assim. O que fez a covardia? Traz mais um pra mim aí, vem. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, mas o que me atormenta. O vento forte sopra na janela e na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio, desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão restou.

Solange Bazan. Opa, Solanginha, meu amor, tudo bem? Ela já participou, já viu o show, tá sempre acompanhando a gente também nas redes sociais. Eita, Solange, é uma fera essa menina, né? Ela é demais. Ela tá pedindo a música Água de Rio. Opa, tem bom gosto. Água de Rio pra nossa grande Solange Bazan lá da Moca. Ô, Solange, mega beijo, obrigado por você estar participando, né, Carla? Isso aí, obrigada, Solange. Curte aí, Água de Rio. Carlos Pitt, canta pra mim. Foi Deus quem te mandou. É tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Respiro você. Lá da Moca, São Paulo, participando do nosso programa, que bom. Obrigado, Solanginho, mega beijo pra você, tudo de bom, participe sempre. Aliás, Carla, pra quem tá ouvindo o nosso programa, como é que faz pra participar? É muito fácil, pode achar a gente nas redes sociais e agora a gente tá com a fanpage também, né, Pete? facebook.com/CarlosPeteOficial. Pode pedir por lá, pelo Instagram, Twitter ou também pelo e-mail, programa@CarlosPete.com. Lembrando que também tem a nossa fanpage do programa Carlos Pitt na rede. Programa Carlos Pitt Rede tem a nossa fanpage só do programa e do Carlos Pitt Oficial. Tanto faz, você pode participar e pedir a sua música aqui que nós vamos atender você. Não tem desculpa pra não achar a gente. É verdade. Ok, Carlinha? Ok, um beijo, gente. Até a semana que vem. Programa Carlos Pitt não para na sua rádio. Programa do Carlos Pitt. Ei, você aí, prepara. Não desce quicando. Sobe rebolando. Ei, você aí, prepara.